derrama. Adora esse ló, e quando chega aqui fica chorando. Eu não sei o que é, todo ano é assim. Eu sempre vejo ela se lamentando. Vou me aproximar, vou tentar escutar o que lhe deixa tão amargurada. Ela chora demais, coração não tem paz, até parece estar desesperada. Ei, mulher, por quanto tempo estás embriagada? Da tua boca não ouço palavras, ficas chorando e só sussurrando. Meu senhor, eu sou uma mulher atribulada. Falei, vai em paz, que Deus está ouvindo, está entendendo essa tua dor. Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a resposta desse teu clamor. Vai em paz, mesmo em gemidos, o Senhor escuta o teu coração. Que o Deus de Israel te abençoe, mulher, e conceda petição. E quando Deus responde, o milagre acontece. Ele dá uma ordem e tudo lhe obedece. E aquela que era estéril começa a gerar. E quem a viu chorando vai ver. Chore mais, use mais, interceda mais. O céu está entrando em ação. Ore mais, jejue mais, se quebrante mais. O céu está entrando em ação. Peça mais, lute mais, se derrame mais. O céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. Alguém te acusando.